cuidado é necessário. Relógios são irrisórios, pé na rua, as cores frias nos enganam, quase em tons contraditórios. Fitas loucas acontecem, crianças crescem, adultos se perdem e o culpado é o estresse. Expresso que carrega centenas de acontecimentos, cercados de problemas. Buzinas, motores, fumaça, cheiro de asfalto queimado. Assalto no busão lotado, maluco tá de olho arregalado. Clima propício pra pensar na lei de Murphy. Calamidades camufladas mais potentes do que tanques. Carvões são lapidados diariamente, porém aonde se encontram os diamantes? Eu vou na procura do que é meu. Amigo, assim te digo, cuide do que é seu, porque podem não haver atalhos e sem preparo, então fudeu. Tenho histórias e temas, dias com mais problemas. E pra quebrar as algemas, enfrento qualquer risco pra buscar o que é meu. Tenho histórias e temas, dias com mais problemas. E pra quebrar as algemas, coragem foi preciso quando o povo aconteceu. O teto cinza da cidade nunca me oferece abrigo. A chuva fina do asfalto já me avisa do perigo. Visto jaquetão de nylon, sigo de CG Titã. De bicuda nos espelhos, do Cabral até o Maracanã. As ordens da entrega foram bem explícitas. Se algo der errado, eu devo pegar a saída. Cada esquina fazer minha atenção aumentar. O cuidado é redobrado, então não posso errar. Levo meu produto na mochila da latex. Minha grana vai ser paga em montinhos de notas de 10. A ordem é essa, faço o sinal da cruz. Quando entro no galpão, alguém manda eu tirar o capuz. O jogo é rápido, pois pode ter um bote da polícia. Olhos atentos, nenhum olhar desvia. A transação é feita, seguindo o combinado. Saiu de fina, sem sequer olhar pros lados. O pacote foi entregue, um combinado cumprido. As ruas agora fervem, já sabem do ocorrido. Carregamento pesado, quem trouxe é de confiança. Garantiram procedência e peso certo na balança. Muitos querem diluir a pura pira, sabe que não rola. As ruas sentem o teor das trilhas sonoras. É selvagem lá fora, enquanto alguém sente e chora. Vem um monstro e te devora, isso de hora em hora. Time todo sabe proceder, é deixar e receber. Agilidade pra render, cada um tem seu dever. O nosso é fornecer, qualidade proceder. Sempre como tem que ser, a sua parte é pra você. O perigo a cada instante não assusta. O risco é alto e a vida nem sempre aqui é justa. Já me basta a indústria, concorrência injusta. História de um operário que trabalha quebrando algemas na luta. Histórias e temas, dias com mais problemas. E pra quebrar as algemas, enfrento qualquer risco pra buscar o que é meu. Tenho histórias e temas, dias com mais problemas. E pra quebrar as algemas, coragem foi preciso, conto como aconteceu. Direto sofro com a perseguição, eles estão na de manter o silêncio, bando de cuzão. Tão de rabo preso em minha profissão, tenho dever com a verdade, você há de convir. Devo exibir a cara dos covardes, policiais corruptos, estúpidos, não aptos. Eu captei a imagem, denunciei o hábito dos que se envolvem a malandragem. E não é novidade, vários podiam, mas eu tive a coragem. Informante na favela, me revela onde vai ter notícia. Colei no pico cedo antes dos polícia, com medo, mas eu lido com perigo a cada minuto de vida. Olha o relógio, deu a hora prometida. Câmera ligada, eu mocado na esquina. Imaginava isso, eles fornecem pra quebrada cocaína. Descoberto, o risco foi nocivo, mas o jornalista morto transmitia tudo ao vivo. Se colocou muito perto do perigo, não vislumbrando a diferença da emoção para a razão. Fato que ocasionou a sua detenção e morte.